Way 10 Europa 084. Em hold point, Afrano 1-0 Europa 084. Confirm holding point on Way 10 for Europa 084. Maintain hold point, Afrano 1-0 Europa 084. Maintain holding point on Way 10 Europa 084. Gol no 888 no solo 0100, direita 121, 1 no solo. Direita 211, boa noite, 88. Torrio 4980, pronto no ponto de espera. A linha mantém pistão no zero, azul 4980. A linha mantém 4980. Salve da noite, boa noite, 88, livrou. Baronete, boa noite, 38, pai, autorizado via Alfa, Juliette, posição 7. Alfa, Juliette, 07, boa noite, 88. Line-up and maintain runway 10. Line-up and maintain runway 10, Europa 084. Azul 4980, decolou 03, 1-1935, controle, bom voo. Ah, 35, Salvador, boa noite, 3305, autorização, Recife no 330, Quintal. Então, 3305, autorizado Recife, 330 nível, decolagem pistão a zero, curva à esquerda, perfeito saída Pulca, Jama, após Aracaju, após Aracaju prossegue a via rota do plano, aciona 5046, controle 1-19, decimal 35. Zero. Autorizado para Recife, decolando a 10 com curva esquerda na Pouca Jama, depois Aracaju, depois segue via 0461935. Manda Pouca Jama, Juliette, Alfa, Mike, Oscar. Jama. Chama pronto. Salvador, boa noite, é o Azul 4959, frente da Alfa, parede Elcio. Azul 4959, qual o livro solicitado para Elcio? É 150. E para Ilhéus 150 incorreto. 140 ou 160? Não, acho que eu corrigindo é 140, escuta. Ok, ciência, aguarda a copa, prepara a saída, coral. Coral, aguardando a sua escuta. Dois, dois, quatro, posição 3, para autorização Aracaju, nível 230. Ok, aguarda a coordenação 230, o Xenai 6224. Salvador, você não é 6224 consumando? Prossiga. Desculpe, eu acho que eu saí um pouquinho da fonia. A senhora me chamou? Ainda não. Ah, obrigado, então. Eu estava fora da fonia. Muito obrigado. Salvador, muito boa noite, Azul 5001, no frente da Alfa 320 para Guarulhos. Azul 5001, no frente agora. Guarulhos. Azul 4959, Papa. Proceção. Autoridade Leo, GV1 no 40, via Golf 677. Da coluna 0, curva direita, perfil de saída coral. Aciona 5, corrija. 0273, controle 120, decimal 80. Estimativo. Autorizado Leo, GV1 no 40, via Golf 677. Decola da 10, curva direita após na saída coral. Porta de trás, chamada controle 119. 7, a Sônia 0273, transponder azul 4959. Confirmar a frequência do controle 199-35, transponder 0273, reporta pronto no parte 3. Desculpa, 0273-1935, chama lá. Obrigado. Oi, Sônia 6224, na escuta. Fica na escuta. Aceita 190, aguarda a coordenação para 230. Não, tá ótimo, 190 tá ótimo. Ok, autorizado Aracaju, 190, via Golf 677, decola da 10, curva à esquerda, perfil de saída Conde, aciona 0277, controle 119, decimal 35. Autorizado então para Aracaju, nível 190, decolando a 10, curva esquerda, perfil da Conde, Wolf 677. 0277 é o transponder e 1935 é o controle do chão, né? 6224. Correto, 6224. Chama a prova. Chama aí. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 79. Livre pouso, 970. Taxi 3305, tá com ONU 53 a bordo, tem 3 horas e 55 de autonomia, o terra na Fortaleza. Taxi autorizado via Pate Índia, próximo disparo 1 na noite de 1995, ajuste na 020. Com... Pate Índia, onde espera? 1895, é isso? Sete zero no solo 2 direita 1 2 1 no solo. Estou na direita, obrigado. Estou em Salvador, boa noite, é o 3305, ponte espera da 1 0. Então, 3605, ali de decola timbrado. Negativo. Quem está no tempo de espera? Então, 3605. Matei. Táxi autorizado de vinha alfa, chama antes do Juliette. Alfa vai reportar para Juliette, 970. Lença 10. 5922, autorizado ponto, pistão 0, vento 180 graus, 99. Leve pouso, 5922, confirma o vento? Vento 180 graus, 99. Juliette, igual 970. É, Juliette, posição 2. Para o 2. Boa, 970. No sol Islumia, libere próxima à direita, chame sol em 1-2-1 decima 1. 2-1-1, segurado 2-2. 1-1-70, aguarde pista livre, continue a aproximação. Aguardando. Torre Salvador Cordial, boa noite. Esse é o 1-645, tá bom? 1645, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guarda. Os mínimos. 1170, aguarde pista livre. 1170, vento 180 graus, 10 nós, pedido de pouso, pista 10. Epa. 25001, cópia. Cópia, 5001. Autoridade Guarulhos, nível 360, via peso 1-0 até Taubaté, decola da 1-0, curva direita, da El, Leda, Monte, voo perfeito de saída, acena 5050, 119, decimal 35, controle. 1-5-0-0-1, 320, nível final. Uno 70, no solo 18, libera a direita, chame solo em 1-2-1, decima 1. 2-1. 1. 1-2-1. Solo Salvador, boa noite, 1-1-7-0 da Gol, livrou instruções. Sul com 10, tem um pouso autorizado na cabeceira 1-0, 1-6-4-5 da Gol. Santa Juliette. Alfa, Santa Juliette. Azul 4959, solicito puxa acionamento. Aguarda, Azul 404959. Sente. Salvador, boa noite, geral 9973, com informação alta, autorização 360. Boa noite, geral, guarda cópia. Passou, após a passagem do rio, a nossa retaguarda, podemos efetuar o pouso. 05, após o pouso do Boeing da Gol na curta ali, mantém pistão no zero. Após o Boeing ali, mantém. 001, autorizado nível 320. 320 para o 5001, na outra Zulu 100, via da El Leda Motion, saída da Conda 10, 50500, Conda 1965 ao controle. Correto, rapaz, está pronto. Pronto, agora já o 5001. Autorizado, reposta táxi. Reposta táxi, 5001, obrigado, autorizado. Né, push, 6224, pushback, acionamento na 3. Pesado, Sené, chama ataque. Pesado, chama ataque. Bruno 645 no solo, as 21 no direita, 1221 no solo. 21 no solo, boa noite. Salvador, muito boa noite, Bruno 645, Livorosa, suas coisas. 645, táxi autorizado via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, chamante antes da Juliette. Antes da Juliette, 170. 7, vai ter a posição, 170. Não compreendeu. Eu bati uma até a posição 170. 4959, solicita o táxi, 49 a bordo, 66 a bordo, 3 horas de autonomia, Eterna Salvador. Já a saída do Parte 3 autorizado, Rio Azul 4959. Já a saída do Parte 3 está autorizado, Azul 4959. Já lembra 224 na escuta? Na escuta, prossiga. Já iniciou? Ainda não. Okay, mantém a posição, quem te considera autorização, mantém a posição. Tá bom, vou manter, obrigado. Azul 4959, prossiga táxi até o ponto de espera, via Pátio Índia, ponto de espera chama a torre, 198.95, ajuste no 020. Pátio 31, Índia, 5895 no ponto de espera, Azul 4959. Azul 4845001, 94 a bordo, 4950, 3000, 3000 táxi. Azul 5001, autorizado táxi, via Pátio Índia, ponto de espera 198.95, ajuste na 020. Número 2 no ponto de espera. Gente, Pátio Índia, 295, ponto de espera, o Azul 5001. 1935, controle, bom voo. 1935, boa noite, 3303. Solo, Sané 62, jogando, pode iniciar o pushback? Negativo, mantém a posição. Mantém. Geral 9973, pode ir. Tudo, eu tô com a coordenação junto ao centro, Sideral 9973. Torre, boa noite, Azul 4959, depois espero dar uma nota. Azul 4959, ali mantém pistão no zero. Ali mantém o Azul 4959. Corona 170 via Juliette, portão 10. Juliette, Corona 0, 170. Corona 645 via Juliette, portão 8. Portão 8, Corona 645. Salve, Papa Romeu, Alfa Vitor Juliette, término do estacionamento dos motores. Ok, ciência. Obrigado. Puxa, na 224, autorizado, portão 03, chama ataque. Autorizado, chama ataque, na 224. Na escuta? 3178, autorizado pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 10 norte. Azul 4959, veículo 1127, 1935, controle, bom voo. 1935, boa. Salvador, boa noite, o azul 5001, pronto com a espera da 10 e joga um certo na chão. Azul 5001, após o pouso do Airbus da TAM, autorizado a linha e manter pistão no zero. A linha mantendo zero após o pouso até o 4501. O Recife, nosso POV hoje é de 94. Copiado, 6224, à direita vem ainda, ponto de espera, chamamento Torre 1, na letra 1095, ajuste na 020, bom voo. Direita ainda, 1895, ponto de espera, obrigado, mano. Boa noite, 6224. Na 3178, no solo, aos 29, direita, 1211, no solo. 3179, táxi autorizado via Alfa. Juliette, portão meia dúzia. Juliette, portão meia dúzia, 3178. Alinhado pronto, 5001. Deixa mais um minutinho para decolagem, o azul 5001. Fala rápido. 0001, autorizado decolagem 10, vento 180 graus, 109. Livre decolagem 500. Torre Salvador, muito boa noite, o Chanel 6244, né? Bom dia, 0 tá pronto. Chanel 6224, ali mantém pista no 0. Ali mantém na 1 no 0, Chanel 6224. Salvador, será o 9973, vai rapidinho, autorização. Eu entrei em contato junto ao centro, mesmo ainda não possui seu plano. Eu entrei em contato junto a S e pedi para que eu mesmo retransmitisse. Aguarde mais um instante. Pode fazer colagem no CNM 224. Chanel 6224, autorizado decolagem no 0, vento 190 graus, 9 nós. Iniciando, 6224. Confia. Autorizado com FINS 360, decolagem no 0, curva direita, perfil de saída da EL, LED após Motiva, após APS 1 no 0 por base, APS 1 no 6, após conforme a rota. A senhora transponda 5070, controle 1919, decimal 35. 5060, decolada 10, rua direita, com certeza da EL, lei da Mótima. Apesuro 190, por base, apesuro 16, após conformado do plano. 5070, transponda. 5935, foi o controle de saída geral 993. Correto, reporta pronto. Decolou aos 34, 1935 controle, bom voo. Da nossa senhora, obrigado. Tapuca. Tapuca, obrigado. Tráfego Salvador, boa noite, Rio 5974, centro da Alfa. Rio 5974, da Guarulhos, autorizado, nível 340, via Pedro 1-0, até Taubaté, Tango Bravo Eco, decola da 1-0 curva direita, da El, Leda Monte, vou perfil de saída. Acena 5061-120-280, controle. Autorizado Guarulhos 340, Aperçul 10, Taubaté, decola da 10, curva direita da Euleda Motiva, Alfa Charlie 5061, controle de saída em 120, decimal 8. Por favor, por gentileza, confirmar que saiu intercortado. Controle está operando em 119, decimal 35. 119, 35, graças. Salvador, muito boa noite, o Bono 645, informação Alfa, quando possível autorização Salvador, autorização Vitória. Sente o Bono 645, ainda na posição no sistema sem chegar ao chão. Paulo, boa noite, o Rio 5972, pesado, está sendo a informação Alfa, negativo RNAV, autorização TC. Negativo. Recife é o destino? Ó, nosso destino é Galeão. Ok, sim, só um minuto. Salvador, só confirmando o gol no 645 novamente, é, temos aqui estimado o nosso plano 0140, tá bom? Os calços fora, na escuta quando tiver a nossa autorização, por gentileza. Ok, sim. Sólogo 1134, autorização 350, Marcel. Bono 34, aguarda. Claro. Sideral 9973, mais carga, pushback, acionamento. Autorizado, Sideral, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Salvador, boa noite, Bolo 723, nós me travou de a terra. Bolo 723, autorizado pouso, pistão no 0, vento 180 graus, 8 nós. Autorizado pouso, pistão 0, Bolo 723. Bolo 5972, escuta. Possível, senhora, vai escutar. Ok, somente pra confirmar aqui, qual a rota, qual a aerovia inicial que você tem, saindo do Tabaru? Olha, a nossa autorização aqui foi Ziné, Dóculo, seguro, tava lá Caravelas, Vitória, Aldeia, Gixo, Uno Bravo. Nenhuma aerovia, né? Negativo, senhor. Ok, thank you. Para o táxi federal 9973, 2 a bordo, 4 horas e 15 autonomia alternando Guarulhos. Taxi em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera 1-1-8-3-9-5, ajuste no 020, bom voo federal 9973. Táxi em frente na Índia, 10295, 1020, o ponto de espera está no 10295, federal 9973. O gol número 34, na escuta pra cópia. O 1-1-3-4, na escuta? Na escuta, copiar. Autorizada Maceió, nível 350, decolagem pista 1-0, curva esquerda. Perfil de saída Pouca, Jama, após Aracaju. Até Zulu 1-7, aerovia após conforme. 5064, controle 1-19-35. 30350, rota para o plano de voo, perigo 17, saída Pucca, Jama, Aracaju, transponder 5064, controle 1935, voo 1-1-34. Confirma nível? 35. Tá correto, chama pronto. Salvador, o gol na 645. 2-1-1, gol no 7-2. É nosso plano? Ainda não, só um minutinho. Tá, vou tentar coordenar aqui com a empresa. Solo Salvador, boa noite, gol 723, ele voa. 723, táxi autorizado via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, sua Juliette, com 723. Boa noite, Salvador. Federal 9973, próximo ponto de espera 10, próximo. Federal 9973, Aline, decola, pista 10, vento 180 graus, 9 nós. Aline, decola da 10, Federal 9973. E o 5972, na escuta? Possível, senhor, na escuta. Vitória, qual o fixo que você vai voar? Gente. Alfa, Delta, Alfa, Aldeia. Sete, gol 723. Portão 4, gol no 723. Portão 4, Geral 9973, decolou de 46, 1-1935, controle, bom voo. 71935, obrigado, boa noite. Oi, boa noite, 68, ADS, 3 do Esther. Boa noite, 68, chame, passando o marcador do Esther. Fala. Posicionamento, posição 2. Levou o nome 3, 4, chama atrás. Autoridade, chama atrás. Pouso 868. Pouso 868, autorizado pouso, pistão no 0, vento 180 graus, 8 nós. Livre pouso na 180, 868. Salvador, gol no 645, por gentileza, qual a saída prevista para Vitória? É, Dael, só confirmando, você fez uma DLA, né, de... uma DLA para 0140, confere? Afirmo, foi feita sim. Ok, sim. Adael Leda, depois Bidev, é isso? Adael Leda, o próximo fixa em coordenação. Ah, sim, obrigado. No solo às 50, direita 1211 no solo. Direita 211, gol 1868. Alfa, chamado para Juliette. Alfa, chamado para Juliette, boa noite, 68. Para o táxi, é o gol. Táxi é o gol 1134. Estamos com 151 a bordo, 2 horas e 20, andando em Salvador. Golo 134, direita via Índia, ponto de espera 1-8-95, ajuste no 020, bom voo. Evite direita, ponto de espera 19, 1-1-8-95, obrigado. Salvador é o gol 1-1-3-4, boa noite, Marcos Aeroporto. Gol 1-1-3-4, autorizado a decolagem 1-0, vento 1-9-0 graus, 8 nós. Autorizado a linha a decolar. E o 5972, cópia. O gol no 868, antes da Juliette. E Juliette, portão 1, gol 968. Juliette, portão 1, gol 968. O Rio Sinal 72 está pronto para a copa. E o 5972, autorizado Galeão, nível 360. Decolagem 1-0, curva à direita. Perfil de saída da El, Leda Boys, DCT Porto Seguro. Após Porto Seguro, voa conforme a rota do plano. Aciona 5053, controle 1119, decimal 35. Senhora, estamos autorizados para o Galeão no nível 360, decolagem da Seara Cabeceira 1-0, com a primeira curva à direita, subida da El, Leda, após Leda, Porto Seguro, após Caravelas, Vitória, Aldeia. O transponder 5053 e o controle opera 1935 para o Rio 5973. Correto, Rio 5972, já porta pronto. Afirmativo, confirmando, 5972, já porta lá. Nossa posição, pátio 3, posição 7. Ok, ciência. Tem autorização no 645, Vitória? Ainda não, mas a gente escuta agora. Gol 1-1-3-4, decolou ao 5-4. Chame o controle agora em 1-1-9-35. 0-9-3-5, 5974, chama táxi, Rio 5974. Salvador, o Uno 645 retornado. Entramos em contato novamente com a empresa, eles afirmam que o CGNA já está no circuito, inclusive com o plano enviado. Senhorita ainda não recebeu o plano do Gol no 645, Vitória? Negativo, ainda não possuímos a sua DLA para 0140. Tá bom.